Vinci aqui com a gente. Obrigado. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Paula Saudade e Formiga, o casal sensação do retrô. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos, nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Te procurava, te desejava, e toda noite sonhava. Manda um abraço especial, Marquinho da Popular, aqui com a gente. Eu esperava. Bora, Drica! Parabéns! Por esse encontro. Príncipe Negro. Há tanto tempo que ao primeiro olhar eu te amei. Meu parceiro Baby, Alene, curtindo o retrô aqui na quadra da Prefeita. Sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. E a coroa? Vivia nos teus sonhos, nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Duas pessoas que se desejam acabam se encontrando. É, eu não boto fé. Agora você sonha. Meu parceiro Piri Explosão chegando junto. Como esse encontro há tanto tempo que ao primeiro olhar você me amou. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver. Príncipe Negro Retrô, a maior viagem de todos os tempos. Sei por que aqui voltei. Meu coração ficou mais triste. Eu sabia que não ia me encontrar. É a subeca do Barão Gosta. Vendo as flores. Vai, Deca, vai pra cima, Deca. Que enfeitavam nós. Alô, Fernanda. Mil razões agora eu tenho pra chorar. O nosso amor aqui nasceu, mas com o tempo se perdeu. Como a folha solta no ar, não, eu não quero recordar. A nossa amiga Andresa, ainda aqui com a gente, Andresa. Eu vou fugir desse... Sexta-feira tem botequim. Sábado tem Via Show, Festa de Saudade. Domingo tem Casota. Todo mundo convidado. Domingo Casota. E as mulheres não pagam a festa toda domingo no Casota. O Armandinho tá aí, ó, na live. A todo instante eu não consigo ter você assim de

Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. E hoje meu corpo te reclama. Nosso parceiro Richard, a sua esposa Marcinha, obrigado Richard. Galera que curte também o Príncipe aí, ó. Galera que tá arrebentando, galera do Furacão Sonoro. Alô Richard. Minha amiga Marcinha, a beijoqueira. Te procuro em cada esquina. Vou te contar, hein. Passo, vejo teu. Até hoje não saiu o batom dela da minha camisa. Quase eu apanho lá em casa. Eu até nem bebo mais, e como tua fruta preferida. E aí? E fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo. Ai, o gordinho nessa. E hoje meu corpo te reclama. Nosso parceiro Rione lá com a gente, lá do Búfalo do Marajó. Tá aqui curtindo o retrô, tá curtindo a saudade. Tá limpando o seu ouvido, meu irmão. Lá vai mais uma! Como sempre fez, sem carinho, sem Deus, sem você, eu não posso viver. Bora, Drica. E aí? Não é muita gelada, né, Drica? Preciso de você, procurei te esquecer, mas não consegui. Você sabe que sem seu amor eu não posso viver. Quanto tempo esperei, de saudades eu sofri. Não queria te perder. Eu não sei viver no mundo sem amor. Volte pra mim. Só quero amar você, mas ninguém poderá me fazer feliz. Sem carinho, sem Deus, sem você, eu não posso viver. Elas chegaram. As mais tops do retrô já estão na área. Dá-lhe, princesa. Sem Deus, sem você, eu não posso viver. Quanto tempo esperei, de saudades eu sofri. Não queria te perder. Eu não sei viver no mundo sem amor. Volte pra mim. Só quero amar você, mas ninguém poderá me fazer feliz. Sem carinho, sem Deus, sem você, eu não posso viver. É da saudade. Sem carinho, sem Deus, sem você. Já me sobe no calor. Vem um tempo novo, uma ventania. Chega de paixão, tarde de verão, chovia. Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz. Fera fugitiva numa tentativa de paz. Manda um abração especial aqui também ao nosso parceiro Mirim Explosão, grande Mirim Explosão. Olha aí, Mirim. Cala a boca, cagueta. A Boca Céu tá aqui no retrô. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos. Seduzir, navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah, luz passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão, né? Verão. Príncipe Negro Retrô, tocando pra vocês. Bora na saudade agora. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. Nas férias aniversário do Pop Head lá em Mosqueira, olha só. No lugar que era de encontro. Um ano com a gente. Encontro, desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam valor. Bora, Alexia. Quando é o outro churrasco? Mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer. Olha aí, rebelde. Que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais, cadê você? Os motoqueiros e seguidores do Retrô, eles e elas, e Deus, são mais fortes do que nunca. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada. Abraços de nós dois e dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Cadê você? Cadê você? Aqui. Cadê você que me tirou a paz? Se você não comprou sua camisa ainda de sábado no Festa Saudade, você pode vir aqui atrás, hein? Eu procuro mais. Cadê você? Estou aqui, ó. Às vezes, quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido, são coisas que não vou resistir. Bandido. Bandido. todo amor, todo comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida e feriu meu passado, futuro e presente. Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama. Fala, compadre Paulinho. São coisas que não vão resistir. Meu parceiro Rogério, sua esposa Josi aqui com a gente. Esse casal que recebeu a gente lá na residência deles hoje, pela parte da tarde, aí num almoço especial. A gente foi lá junto, toda a equipe do Príncipe, hein? Obrigado, Josi. Obrigado, Rogério. Valeu, meu irmão. Bora, formiga! É pra descascar o abacaxi agora. Quando eu era menino, tanta coisa eu fazia. Eu pensava que o mundo era só fantasia, mas com o correr do tempo tudo se perdia. Me sentia um herói da revista em quadrinhos, roubava laranja no quintal do vizinho. Oh, hell. Esquentava a cabeça do meu velho pai, e hoje isso tudo do meu peito não sai. Desse mundo de sonhos só ficou a saudade. Eu era bom de bola, o rei da pelada, me sentia o Pelé da garotada. Que eu tinha já foi esquecido, e aqueles meninos também já crescidos já não soltam pipa, não rodam peão, sentem o mesmo que eu sinto no coração. Hoje eu sou um homem com as marcas da vida, que lembra e chora a infância vivida. Aquele que se desfez. Hoje eu vejo as crianças brincando, volto a sentir meus sonhos de infância que no tempo eu perdi. Bora, Naldo. Bora, Alex. Só nos bastidores, né? Hoje eu vejo as crianças brincando, volto a sentir meus sonhos de infância que no tempo eu perdi. Isso me faz ser criança outra vez. O maior sucesso do momento. Príncipe Retrô. Príncipe Negro Retrô, a verdadeira lenda viva das aparelhagens, o primeiro e único retrô do Pará. Quando era criança, amava e não sabia onde anda a menina do meu amor primeiro. Era a nossa amiga Drica. Foi amanhã no seu aniversário junto com a gente. Obrigado, Drica. Foi o amor que nasceu. 52, né? Que fez abrir a porta do meu coração. E aí? Hoje eu sou um homem. Aí é o número um, meu irmão. Que lembra e chora a infância vivida. Aquele mundo que se desfez. Hoje eu vejo as crianças brincando, volto a sentir meus sonhos de infância que no tempo eu perdi. E isso me faz ser criança outra vez. Dali Retro. Calma, não te afoba. Vira um copo devagar, filho, pra mais tarde a galera não vira a mão em ti. Príncipe Negro Retrô. Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar, tentando esquecer.

primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Banda V, Gelson! Esse que é o DJ! Fala, Perito! Meu parceiro Perito com a gente. Aí é considerado. Diz que me queria. E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Leviana, tudo tem o seu dia. E o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Sua amiga Fernanda, as abusadas. Alô, Dani! Carolzinha, nossas princesas! Você é leviana. Eu leviana. Sempre sou. Alô, André! Sou um bobo a mais entre tantos que há. Os motoqueiros e os seguidores aqui com a gente. Será que não se acanha ser tão leviana? Sai, Josi! Não se acanha ser tão leviana. Eita, leviana! O maior sucesso das cidades está aqui. Príncipe Negro Retrô. A nova sensação do Pará agora é Príncipe Negro Retrô. Em formato original. É sim. Não, eu não posso lembrar que te amei. Aí eu camaidô. Não, eu preciso esquecer que sofri. Edielson. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou. Aí eu caminho a velha né? E que a vida não continuou pra nós dois. Caminhemos, talvez nos vejamos depois. Vida comprida, estrada alongada. A procura de alguém ou a procura de nada. Vou indo, caminhando sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Lilian, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinhos e prometem amor. Amar-te para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Te peço que não me deixes mais. Deixar e sou capaz. Bora, Alex, vai pra cima, vai, Alex. Capaz de morrer. Aí, Lilian, para mim és o mundo. Um amor tão profundo, ninguém jamais te dará. O tempo passa, o tempo voa, mas a música do passado continua numa boa. Ego Melodo Sincero. Se você brigar novamente, vou embora. Mas sou sabendo o que eu digo. Quem é sincero aí? Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Escume do sal com a gente. Minha vida foi. É o melô do Perito, né, Perito? Mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Alô, Rione! Eu não presto, mas eu te amo. Essa é pra ti aí, ó. Eu não presto, mas eu te amo. Alô, amigos, olha, aqui é o Reginaldo Vaz que tá falando. Edielson, esse é o nome da emoção. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. só vou parar você me querendo. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Olha só, gente, se você tiver brocado aí, cara, finge daí numa broca. Ali na entrada, naquela barraca branca ali, ó. Lá você vai encontrar vatapá, arroz com galinha, todos dizem lasanha de frango, vida agitada, macarronada, peixe frito com açaí também. Eu não presto mais. Só chegar lá. Eu não presto mais, eu. É brincadeira. Peixe frito com açaí não. Rebelde até se animou. Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. A festa com o Retrô é outro nível. Nem adianta comparar. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer também que eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Acontece que já não é o que estão falando. Ninguém sabe, eu estou amando. Eu não presto mais, eu te amo. Edilson e Edielson. São as melhores do passado, aquela pra machucar de leve. Opa! Bora, meu parceiro Formiga. Puxa a Paula agora e faz aquele caqueado, mas só se for agora. Hoje eu sou obrigado a beber outra vez. Ah, ladrão. Porque assim de cara limpa não vou aguentar. É o melô do Rione. Vejo a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carícias e eu quase louco. Vou tomar um porre pra... Galera do Cupar aqui com a gente, ainda popular, curtindo o Retrô, valeu. E cada noite que ela dorme com ele, já levou. É mais um golpe profundo em meu coração. Alô, Thiago! Já levou, meu irmão. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana. Consola, consola, consola. Amiga pra isso, amiga pra isso, vai. Vou beber, é a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. Galera da Carretina, Magno Song com a gente, alô Magno! E cada noite que ela dorme com ele. Alô Gabiru, aqui secou Gabiru. É mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana. Remédio indicado pra curar paixão. É a solução. A nossa amiga Vanessa aqui com a gente. A curtindo o Retrô. Vanessa, obrigada pelo carinho, obrigada pela presença. Ela que veio lá do Aurá, cara, agora. Olha. A esposa do nosso saudoso, o nosso eterno gordo do Aurá tá aqui com a gente. Obrigado, Vanessa. Essa é considerada. A dieta, a Drica, curtindo o Retrô, fazendo aniversário. Alô, Drica! Agora pense. Pense bem. Pop Regia! Estou pedindo pra ficar. Você não sabe o que é amar. Não sabe quanto vou. A coroa, sofrer. Né? A coroa. Veja bem, eu falo por meu coração. Não quero mais a solidão. Não posso viver sem você. Alô, Guamar! E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama outro, o que vou fazer? Eu só quero ver se vai esquecer todo este passado lindo. E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama outro, o que vou fazer? Eu só quero ver se vai esquecer todo este passado lindo. E o que será do nosso mundo colorido, do tempo que temos vivido? Imploro, por favor, não vá. E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama o... Nosso amigo Clésio com a gente, o Tinho, cheque também, cheque saudade, a galera do Guamá curtindo o retrô. Eu só quero pedir, a gente volta. Olha que dá valor no som. Dá. Bem, estou pedindo pra ficar. Você não sabe o que é amar. Não sabe quanto vou sofrer. Veja bem, eu falo por meu coração. Não quero mais a solidão. Não posso viver sem você. Olha pro céu. E o céu por testemunha o quanto amei você. Príncipe Negro. E se hoje ama outro, o que vou fazer? Eu só quero ver se vai esquecer todo este passado lindo. Bora dançar! Agora vai. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mudou, não foi? Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Não larga, não larga. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Príncipe Negro. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. Que desejo... Obrigado, meu Deus. Obrigado, Legião Retrô. E aguardamos no próximo show. Próximo show do Príncipe Negro Retrô.